bem-vinda, seja bem-vinde. Você está entrando na Sala de Vigilância, quadrinhos, cinema, séries de TV e tudo mais. A vigília não para. Chegamos ao 10º episódio do ano para falar de mais um filme que sofreu vários adiamentos por causa da pandemia, que parecia não ir tão bem, mas assim como todos os demais filmes da Marvel, veio, viu e venceu. Vamos falar de Eternos, longa assinado por Chloe Zhao, vencedora do Oscar por Nomadland e que traz um dos elencos mais vitaminados, digamos assim, da Marvel, se formos contabilizar os filmes de origem. E para falar desse arrasa quarteirões, vamos formar a nossa mesa redonda com ela, que estava ansiosa por essa estreia, Bruna Monteiro. Seja bem-vinda de volta ao nosso Sala de Vigilância. Olá, que beleza estar aqui com vocês. Foi um filme bem... Vou dar minha opinião logo mais a respeito sobre ele, né? Mas o Tom já diz alguma coisa. É, mas digo que eu gostei muito desse elenco e adorei ver os irmãos Stark juntos novamente. Nem tão juntos assim. É. E fazendo aí o seu hat-trick aqui no nosso podcast, ele que esteve no episódio passado, quando falamos de Duna, Misael Lima, nosso setorista de Nintendo e apresentador do canal SideQuest. E aí, bom, olha aí, eu tô de volta aí pra falar de Marvel e pra comentar aí, pra gente ter mais essa certeza na vida que o maior superpoder que alguém pode ter é fazer um curso técnico no Senai de torneiro mecânico. Olha aí. E completando o time, ele que adorou as idas e vindas temporais de Eternos, o nosso motorista do DeLorean, Ederson Nunes, o Death. Quando começou a tocar Time, do Pink Floyd, fiquei muito feliz e achei que teríamos viagem no tempo. E claro, você já sabe, eu, Robson Nunes, humilde âncora deste podcast, vos digo que os Eternos voltaram. Mas antes de adentrar na treta, vale lembrar que a Vigília agora tem dois podcasts, não é mesmo, Bruna? Isso mesmo, pessoal. Semanalmente a gente está aqui trazendo muitas notícias, resumos, tudo que a gente assistiu, as nossas dicas e não dicas, críticas, tudo que rolou no Mundo Nerd na última semana a gente traz para vocês no Drops da Vigília semanalmente aqui no seu agregador de áudio preferido, no nosso site, nas nossas redes sociais. Estamos em todos os lugares contaminando você. E claro, siga também a Vigília no Twitter e Instagram, é @VigiliaNerd. Confira nosso canal também no YouTube, youtube.com/VigiliaNerd. Assine o canal, acione o sininho para não perder as notificações e nadinha do que a gente traz aqui, que é muita coisa boa. É isso aí, por fim, mas não menos importante, confira também a nossa campanha permanente no Apoia-se, apoia.se/VigiliaNerd. Além de um grupo exclusivo no Telegram, você periga ganhar um ingresso de cinema por mês. Não é periga não, você ganha. Ganha um ingresso de cinema por mês, sendo um apoiador da Vigília. E agora que o cinema está voltando, você já fez suas vacinas, a dica é essa. Feito então, dados os nossos recados, aumente o volume e entre na nossa Sala Celestial. Muito bem, os Eternos foram criados em 1976 pelo também eterno Jack Kirby. Eles são uma espécie de derivada de seres humanos criados pelos Celestiais e possuem grandes poderes. Nos quadrinhos, eles estão muito ligados ao universo cósmico da Marvel. O filme, né, era para ter estreado em 2020, mas veio a pandemia e acabou com vários planos. De qualquer forma, as notas nos principais canais de mediação ou medição dos filmes estavam apontando para um fracasso inicial, né, no nível Venom. Nível Venom. Nossa. Mas não foi bem assim. Eternos estreou nos cinemas dia 4 de novembro e já bateu recordes aqui no Brasil, ultrapassando a marca que era de Velozes e Furiosos, o lançamento mais visto desde a retomada dos cinemas, tendo 40% mais espectadores nos dois primeiros dias e no fim de semana 80% mais pessoas do que a franquia do Vin Diesel. E no Brasil, no primeiro fim de semana completo, foram 19,9 milhões arrecadados. Bruna, chega aí com a sinopse pra gente. Os Eternos do Marvel Studios apresentam um empolgante novo time de super-heróis do MCU, aliens ancestrais que vivem na Terra em segredo por milhares de anos. Seguindo os eventos de Vingadores Ultimato, uma tragédia inesperada os força a sair das sombras para se reunir contra os mais antigos inimigos da humanidade, os Deviantes. É isso aí, dadas as primeiras palavras sobre Eternos, vamos fazer a primeira rodada aí. Com as primeiras impressões, vamos de leve, não vamos sair dando nota aí que nem na outra vez que fizeram, Mas vamos de leve, vamos aos poucos. Misael, começa aí com as tuas primeiras impressões de Eternos. Bom, Eternos não é assim a franquia que eu mais conheço da Marvel. Eu li apenas a parte do... A minissérie que teve do Neil Gaiman com eles há um tempo atrás, com o John Romita Jr. desenhando. Foi uma minissérie meio chatinha na época mesmo. Eu achei, não achei ela lá grande coisa, assim. E não me chamou a atenção para continuar procurando mais sobre eles. Mas eu tinha curiosidade porque a Closa é uma diretora que consegue dar uma boa humanidade para os personagens dela. Eu gostei muito de Nomadland. Eu achei estranha essa escolha dela. Porque para ser a diretora, porque é para um filme de super-heróis, e a gente sabe também que a Marvel, quando pega um diretor, normalmente não deixa ele ter muita liberdade criativa para fazer o que bem entender nas histórias, ele sempre tem aquela rédea curta, então foi uma coisa meio assim, tipo, tá, qual é a ideia deles para isso? E vendo o Nomadland, tu pensa que o filme vai ter um ritmo mais lento mesmo, assim. Mesmo o filme de super-heróis teria um ritmo mais lento. Só que o que me pareceu foi que a inserção dela no filme foi apenas para tentar, assim, tipo, ó, nós temos esse filme de super-heróis aqui, mas a gente precisa dar uma humanizada, dar uma mexida neles para dar mais coxa para esses personagens, para mexer mais com eles, para dar mais humanidade para eles. Eu acho que parece que eles inseriram... É meio... inserido à força, assim, essas humanizações, porque parece que a Closa Zaev, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, mas foi colocada ali para fazer isso. Tu precisa humanizar eles, então tem aquele monte de personagem, um monte de conversa, um monte de cenas deles interagindo entre eles para tentar dar um pouco mais de humanidade. Eu não achei tão ruim como eu estava esperando que ia ser, porque por tudo aquilo que os críticos estavam falando, eu acho que ele tem seus momentos. Eu acho que a ação dele não é nada muito inovadora. Ela tem algumas boas ideias de fotografia, algumas coisas de fotografia que eu achei bem interessantes, numa tocada mais assim. E tu vê que ela se inspirou bastante em Liga da Justiça para montar esses personagens e montar essa ideia de grupo de super-heróis que ela criou ali, que ela estava tocando, para mostrar que eles realmente são um pouco mais divinos, né? Eu acho que o Zack Snyder conseguiu transmitir essa ideia, e ela disse que ela se inspirou muito no Zack Snyder pra, e na Liga da Justiça Verdade. Dele para criar esses personagens. Então tu vê essa inspiração bem clara, assim, sabe? Eles são mais do que humanos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, apesar dessa tentativa dela, apesar desse esforço dela, e apesar de algumas ideias muito boas, principalmente visualmente, na questão dos personagens, ficou bastante genérico. Bastante genérico. Mesmo tendo um grupo de atores muito bons, eu acho que a protagonista é completamente esquecível. A Angelina Jolie ficou completamente... Qualquer atriz poderia ter feito o papel dela, porque ela não teve nenhum destaque, nada de muito relevante no papel dela. O Vicaris, que é o personagem do Richard Madden, eu acho que ele é um bom ator, mas eu acho que ele estava extremamente inexpressivo nesse filme. E acabou que, tipo assim, desse monte de personagens que eles tentaram criar, humanizar e mostrar pra gente, ficou faltando aquela coisa da Marvel, normalmente, de tu conseguir te afeiçoar ao personagem, de tu conseguir criar uma relação com eles, pelo fato deles não serem tão próximos da nossa realidade. Eu acho que o trunfo da Marvel, mesmo em personagens como Tony Stark, eles são personagens mais críveis, mais pé no chão. Então, quando tu sai dessa linha e tenta criar esse novo panteão, assim, eu acho que não, pra mim, não colou, não teve esse resultado e não teve essa ligação que a gente normalmente tem nos filmes da Marvel de uma forma muito competente. E eu acho que isso ajudou a manter o distanciamento, assim, não ser tão interessante. Fora o fato de que eu também não achei o vilão muito interessante, apesar de eu achar muito legal a parte dos Celestiais. Mas eu acho que não teve nenhum vilão interessante, os plot twists foram meio fáceis de ver chegando, e foram subaproveitados também. Então, em geral, é um filme bem meia boca, bem água morna, assim, e é uma experiência meio, tipo, triste, assim. Eu acho que não chegou ainda a quarta fase da Marvel no cinema. É, eu queria dizer eu queria dizer que o Misael leu a minha crítica. Ele falou exatamente o que eu escrevi na minha crítica. Mas eu vou repetir com um pouquinho mais de substância depois. Vai lá, Bruna. É, eu ia comentar. Também foi bem parecido com o que o Robson falou. E assistindo também, após ter editado o vídeo das primeiras impressões do Robson, eu senti essa mesma questão de não conseguir se relacionar muito, né? Tu comparou um pouco a Liga da Justiça e concordo, mas eu senti uma vibe muito Power Rangers, muito, muito, muito, principalmente no terceiro ato ali, em que eles estavam ali perto do vulcão, senti muito, parecia muito uma história de Power Rangers, até por um outro ponto que o Robson trouxe na crítica dele, né? De que aquela coisa, eles estavam defendendo o fim do mundo, realmente no fim do mundo. Então, não tinha aquela coisa de ter que salvar as pessoas em Nova York, evacuar a cidade, se preocupar com... meu, estão destruindo a cidade, estão matando as pessoas, meu Deus, aquele perigo que passa pra gente, que é um menininho que tá morrendo, eles têm que salvar ali, assim como a gente teve na era de Ultron, né? Então, essa humanização, não só da parte dos personagens em si, mas dos outros aspectos humanos, assim, ficou muito distante dessa nossa realidade, assim. Realmente é um filme muito diferente da Marvel, e em várias escolhas dessa diferença eu achei interessante, talvez em questão de ritmo, de ter tentado coisas diferentes. Acho que eles têm essa possibilidade, eles são a Marvel, não é? Mesmo sendo um filme mais ou menos, ainda não é um filme ruim, bem longe de ser um filme ruim. Então, acho interessante eles estarem tentando novas coisas, mas também para poder ver que tem outras que não dá para tentar de novo, né? Realmente, senti a mesma coisa com a Angelina Jolie, ela ficou ali muito, muito de canto, né? Talvez se ela tivesse feito fosse aquela personagem que ia fazer uma única aparição no momento, teria sido muito mais impactante a presença dela, mas ela ficou com uma personagem, não sentiu o poder e a presença que ela tem a capacidade de ter, mas adorei muito a personagem da Salma Hayek. Ideia? Ah, eu sou meio fanboy, né, da Marvel, então pra mim foi um filme também superou as expectativas, assim, né, porque é um filme bem complicado de botar no tirar do papel, assim, porque, tipo, são, sei lá, quase 20 personagens novos. E essa história de querer pegar tu te identificar com os personagens é bem difícil mesmo, né? Porque nunca nos gibis a gente conseguia se identificar com os Eternos, né? Porque eles não são humanos, né? E no final desse filme a gente sabe que a gente não são nem orgânicos, assim, né? Pelo que eu entendi. Então, bem complicado. Eu dou parabéns, assim, para a diretora, assim, porque eu não vi o Nomadland, assim, e tenho curiosidade de assistir, porque para botar todos esses personagens, para todo mundo entender, cada um é um superpoder diferente, e cada um tem uma história com uma humanidade ali, né? Então, achei que saiu bem até o filme, assim, sabe? É, eu concordo, eu também, eu achei com as primeiras notas e muita gente falando mal, né, na gringa, eu imaginei um filme bem, bem inferior, mas quando eu comecei a assistir, eu gostei de muita coisa, gostei do ritmo, gostei dele ser um pouco mais lento, gostei dele ser diferente do que a gente tem visto na Marvel, né, de ter um pouco da assinatura da Chloe Zhao, e eu gostei bastante do filme, né? Mas com o passar do tempo, eu começava a pensar um pouco mais nele e ele ia me perdendo. Justamente pelo... Eu não acompanhei as críticas negativas lá no início, né? Mas eu já me vi... Eu pensei, por que que eles iam fazer um filme dos Eternos, que é uns personagens, tipo... na nível Guardiões da Galáxia, e botar na mão de um diretor, assim... Agora renomado, né? Pois é uma pergunta. E por que eles iam vir agora, né? Por que ia vir agora esse aqui? Então, eles devem ter um motivo, assim, para inserir todos esses personagens. É uma pergunta que eu faria para vocês, porque eles têm selecionado diretores em ascensão, né? A Chloe Zhao, talvez eles não fossem pensar que ela fosse ganhar o Oscar tão cedo, ou tão perto, né? E as coisas iam coincidir tão, tão facilmente, assim, né? É claro que eles usam isso para até vender o filme, né? Mas eu não sei, talvez eles não contassem com isso, né? Então, mas eu achei legal justamente por isso, porque continuam com a ideia de pegar um diretor em ascensão, dá para ele, com uma certa limitação de autoria, mas fazer um filme da Marvel com um olhar diferente. Eu achei, eu consegui ver esse olhar diferente da Chloe Zhao no filme, e isso foi bem legal. Mas como o Misael comentou, eu falei na nossa crítica, no nosso vídeo também, eu não consigo me relacionar com esses personagens, porque eles são realmente divindades. Sim, e é, esse é o problema que eu via também já na DC com a Liga da Justiça. A Liga da Justiça nunca foi um grupo preferido meu, justamente por isso. São divindades na Terra, né? O Misael comentou desses paralelos da que ela também filma, tipo, como o Zack Snyder mostra como são divindades, né? Eu acho que eu contei umas 10 vezes um contraplano do Icarus contra o Sol, né? Vindo contra o Sol e vindo de cima para baixo, assim. Aquele plano bem épico, assim, muito Superman. Então, isso aconteceu umas quantas vezes. O que, no final, é legal, porque tem uma jogada da própria história do personagem, como ele encerra, né, a missão dele. Então, eu gostei bastante do filme. Ele também fica numa média bem mediana, assim, uma nota mediana. Tenho umas torcidas de nariz com alguns diálogos também. E, realmente, as partes mais legais são as que eles tentam humanizar, como o Fastos, que, para mim, é um dos melhores personagens deles, que eles conseguiram humanizar ele absurdamente, né? A Gemma Chan, a Cersei, um pouco menos, e como o Misael falou, é bem uma protagonista bem esquecível. Gostei do Richard Madden, porque ele dá aquela impressão de que alguma coisa não tá certa com ele e se comprova no filme, né? Isso, então, ele fez bem isso. E o resto do elenco tá bacana também, acho que não tem muito o que tirar nem pôr, acho que foi legal. Apesar dos poderes serem bem genéricos, bem a réplica da Liga da Justiça, nada a encantar muito nessa parte dos poderes. Gostei, ao contrário do que vocês comentaram da Angelina Jolie, eu gostei dela ficar de canto e não ser uma das principais. Eu gostei desse plot dela, de ser uma sementinha na história de que algo estava errado, né? E eu gostei dela ficar mais como coadjuvante. Achei que ficou bem para ela não ter um super, super, super estrela no filme, né? Então acho que ela consegue ser uma boa coadjuvante no filme, gostei dela. E gostei de basicamente todos os personagens, né? Acho que quem rouba a cena também é muito o Druid, né? O rapaz é muito bom. Isso. Isso que eu, uma das coisas que eu queria comentar, esse foi um dos plot twists que eu gostei. Porque conhecendo o personagem Druid, ele é, não lembro se ele é um deviante nos quadrinhos, mas ele é sempre um dos vilões, né? Então ali ele não foi o vilão, mas quem sabe mais pra frente, né? Mas isso foi uma das chaves que virou ali pra mim que eu achei legal. Assim, bah, pelo menos ele deram o papel de vilão pra outro personagem, né? Isso foi bacana. E o ator é bom mesmo. Um negócio que eu não gostei muito foi esse bagulho dos poderes deles. Porque cada um tem, tipo, só um poder e é uma coisa meio... Tirando o Icarus. Tirando o Icarus que, tipo, consegue voar e tem raio laser nos olhos, né, basicamente. Mas os outros, assim, são os poderes tão genéricos, que eu até falei brincando ali do poder do Senai, que é por causa do Faustus mesmo, Fato, né? Porque ele... Exato, ele é tipo o Forge da equipe, né? Exatamente. Batman, né? O negócio dele é fazer motorzinho ali, fazer uns eletricistas ali, e aí ele vai lá e faz as coisas. E aí quando eles não sabem muito o que fazer com os poderes deles, faz o que atira raio das mãos, né? Daí ele no final tava atirando raio das mãos também, então. Mas eu vou dizer que eu gostei muito, muito do Fastos. Eu acho que nem tinha refletido sobre isso, já tinha realmente percebido que na parte da humanização, sim, porque, né, colocaram ele no contexto de família e tal, e realmente foi o que mais se aproximou de um ser humano mesmo, assim, mas gostei muito do poder dele, sabe, justamente porque se difere um pouco mais dos outros, que são mais padrão. O dele eu achei um pouco mais diferente, achei interessante a presença dele. É, o Kingo, o cara que fez o que é um personagem que não existe nos quadrinhos, pelo que eu me lembro. Não, eu tava vendo aqui, ele existe, ele até existe. Mas, tipo, nunca vi. Deve ser, feito agora, né? Pois é, não, eu tava vendo aqui, dos antigos ainda aqui, inclusive. Tava vendo os poderes deles pra ver se batia com a versão dos quadrinhos, mas não é, tipo, ele usa combate armado e tem artes marciais, é o que ele faz, ele não tem arminha de mão. Piu-piu. É, essas arminhas de mão que ficam muito genéricas, É, né? fica muito Então, tosco. Mas e aí, vamos apesar. dizendo que. Mas vamos, né? Apesar do poder dele ser meio podre, compensou no carisma, né? Porque Ah, as sim, cenas não. Ah, dele não, isso foram sim, né? hilárias, né? Quanto a isso, sim, ele é um dos melhores personagens, mas o poder dele é chato. E quando eles têm que resolver isso numa batalha, o poder dele de criar máquinas, ele não aparece. Então eles colocam raios nas mãos para Ele ser qualquer cria armas, coisa. né? Cria É, armas. criar armas, é. Na Então. verdade, quem pegou esse poder foi a Atena, né? Ela que consegue criar as armas, né? E Sim. no. E pelo que eu vejo aqui, ela não tem esse poder aqui no. Não, acho que é só uma baita guerreira. É, pode ser. É, Pois eles, é, sim, eles aí. precisam adaptar isso, né? Eles precisam adaptar algumas Sim. coisas ali e acaba uns ganhando e outros perdendo, né? Mas Então. foi tão desbalanceado, sabe? Porque daí, tipo, tá, tem o Icarus que tem todos aqueles poderes fodas, e aí a outra que consegue transformar as coisas em água ou em. Sabe, tipo, é uma coisa que não ficou muito bem explicado, o poder dela. Cersei, Ah, né? é verdade. A Cersei, o poder dela é meio, tipo, estranho, assim, tipo, tá, mas qual é o poder dela? Não, ela consegue transformar as coisas em água ou as coisas em. Ou reverter a água em. Até É. por que tu vai usar isso, tá ligado? Tipo, dá um poder decente pra pessoa, então, pelo menos. É. É transmutação de materiais, uma coisa assim. Pois E é. aí fica aquela coisa, né? Tipo, pá, tu pensa, todos são eternos, todos são criados da mesma forma, e aí eles têm medo do Icarus porque ele é o mais poderoso. Então fica uma coisa É. muito chata, assim, de ver, não, todo mundo, eles não. O próprio Kingo nem tenta ir contra ele porque ele sabe que vai perder, então ele vai embora. Então Pois tem é. todas essas questões, assim, né? Aí a Spry, A Duende. a Sprite. Duende Sprite, que ela o poder dela é criar ilusões, tipo, qual é a utilidade desse poder para colonizar o mundo? Porque o Druid tem uma utilidade, sabe? Tipo, pelo menos a é, E o Druid, tem todo mundo poderia já achava ajudar. que era o vilão, né? Porque a gente olha pro Barry Sim. Keoghan e tu já vê o vilão da Pois parada, é. né? É, E o poder dele também ajuda. inclusive ele dá um, ele tem, os papéis dele normalmente são tipo anti-herói, uma coisa assim, naquele filme do Cavaleiro Verde lá, que a gente falou, ele também é um pau no cu, assim, vamos dizer, né? Não, e no aquele o sacrifício do cervo sagrado também, ele é um barra, dá um nojo desse cara, dá vontade de dar um soco na cara dele. Baita Ele vai ator, estar no The Batman, né? né? É mesmo? Sim, eu tô vendo aqui. Foi um né com autoridade. Eu realmente vi aqui. É que eu achei esse menino muito parecido com o Ty Sheridan, que fez o Ciclope, sabe? Ah, não é parecido, Mas não. com. Eu achei muito parecido, Não. mas tipo, com ele mais cansado. O Ty Sheridan não tem cara de amigão. Esse aqui tem cara de não quero É, ser tipo, amigo pra mim dele. seria, tipo, seriam os dois humores de uma pessoa, cara. Uma versão carrancuda e a versão bem-humorada do mesmo moço. Mas agora não sei se estou interrompendo aqui o roteiro, que nem estou olhando mais aqui, mas um ponto que eu achei bem interessante nisso são as reflexões que geraram sobre a própria humanidade, sobre o curso da humanidade. Acho que o Fastos, principalmente, e o personagem ali do Barry Keoghan trouxeram Druid. muito essa. É, Druid. Sim. Trouxeram essas sobre a forma como a gente foi evoluindo, de como a forma como a gente foi se tornando, e a questão da evolução das armas, de matar um aos outros, né? Sendo que eles estavam ali desde o princípio, em que era basicamente viver e sobreviver, e depois evoluímos para um mata-mata, que é o que a gente tem, de certa forma, até hoje, assim, né? Então achei interessante essas reflexões que eles foram trazendo e nos dando esses tapas na cara, assim. É legal tu comentar isso, Bruna, porque em vários momentos isso é usado, né, para a evolução da humanidade. E aí, quando eles dizem que eles não interferiram por causa do quando o Thanos veio, que eles não podem interferir, a gente começa a ver o filme inteiro, eles interferiram em vários momentos. Pois é, né? E aí, aquele argumento vai por água abaixo, né? No início fica lindo, né? No início do filme fica lindo aquele discurso: não, nós não podemos intervir, blá blá blá. Depois tu vai vendo que os caras interviram em vários momentos, né? Então, cadê? Acho que foi Cadê a coerência? uma falhazinha no roteiro que me pegou assim. Ah, mas eles interferiram, o que que eles querem falar? Inclusive, interferiram durante o filme, né, no plot principal, né? Sim. Então eles já não estavam na missão deles, né? É, tem isso também, Mas né? acho que uma coisa, a gente foi falando aqui, parando para pensar, vai surgindo outros pensamentos, né? Acho que uma coisa que pode ser interessante para o futuro, já estou falando até do futuro dos É, Eternos. o futuro era o final do podcast. É, vou guardar essa opinião para depois, vou anotar aqui para não esquecer. Anota, Peraí, vou anota, anota. anotar. Próximo tópico. Tá. Não, eu, falando do plot, eu ia mesmo comentar do plot para vocês, né? Porque eu gostei dessa ideia de que eles precisam se readequar e pensar que eles não estavam agindo de uma forma ideal, ou mesmo assim, eles parecem acordar e ter um livre-arbítrio para poder interferir e pensar que o que eles estavam fazendo é errado. Eu gostei disso. Como é que foi para vocês? Interessante isso, sim. Acho que é interessante também ver, apesar de que a gente não viu muito dessa humanização deles, mas que vivendo tanto tempo na Terra, e mesmo até os que não se relacionavam tanto com os humanos, acabaram criando uma humanização, né? Acabaram realmente vendo. Gostei muito desse sentido, e foi no momento bem da conversa ali no flashback da Ajak com o Icaris, em que ela disse que depois que eles se separaram, ela explorou o mundo, viajou, conheceu pessoas e viveu e viu o diferencial do nosso povo. Eu adorei aquela frase que ela falou assim: é um povo que, depois que Thanos surgiu, no nosso povo que foi lá e fez o estalar de dedos novamente, a gente conseguiu fazer isso, um de nós fez isso, no caso, humanos, né? Falando nós aqui agora. E ela comentou sobre aquilo ali. Então, eles estarem aqui na Terra viram o quanto, com exceção do Icarus, é claro, mas tipo, quanto o ser humano pode ser bom, vamos dizer assim, né? Então, isso achei interessante, toda essa relação que foi o que motivou eles a querer interferir na missão principal deles, né? E claro, teve também a questão de eles terem descoberto que eram meros peões no jogo de outra pessoa, não pessoa, né? Outra entidade, mas acho interessante o desenrolar nesse sentido, assim. Essa é uma história também, tipo assim, é um tipo de plot que a gente já viu também em outras histórias, né? O mais recente que eu lembrei agora de cabeça foi o Good Omens, Belas Profecias do Neil Gaiman, que também tem mais ou menos a mesma trama, né? Tipo, é um anjo e um demônio que viveram na Terra por tanto tempo que agora e gostaram tanto, e até acho a justificativa deles bem interessante para continuar para que a Terra não seja destruída no Armagedon, que é porque eles gostam muito das comodidades que a humanidade criou e a arte que a humanidade criou. Então, tipo, eles são tipo viraram dois boêmios e eles querem que o mundo continue assim como tá. Então, tipo assim, é a clássica história, né? De tipo, ai, conviveu o tempo demais, não quer ver a terminar e tal. Mas eu gostei da parte cósmica mesmo dessa história, que é aquela ideia assim, de tanto e tanto tempo, esses celestiais precisam acordar, porque no momento que esses celestiais acordarem, eles vão criar outros bilhões de planetas e vão manter a vida no universo. Então, sacrificar um planeta de 7 bilhões de pessoas, mas tu vai criar outros 5, 6 planetas com 30, 40 bilhões de pessoas. Então, tipo, tem um preço a se pagar para que a vida continue no universo, e o universo continue girando, e continue aquecido, e continue existindo. Então, tipo, eu achei muito legal essa ideia. Achei uma ideia muito interessante. A ideia também da evolução, de como eles vão acompanhando para a vida inteligente, para que os predadores que vivem na Terra sejam destruídos. Eles são destruídos pelos deviantes, né? E aí, para que a vida inteligente possa surgir. Então, tipo, como eles manipulam artificialmente o processo de evolução natural. Então, é um lore muito interessante, assim. O lore dos Eternos e dos Celestiais é muito legal de ver. E eu queria ter visto mais os Celestiais também, porque eles apareceram tão pouquinho. Eu queria ter visto mais. Talvez assim do passado, de como é que eles criam as coisas e tal, e constroem os planetas, e é porque é um lore bem interessante, assim. Isso me chamou mais atenção até do que o plot dos Eternos em si, né? Eu disse, plot dos Eternos é ok, né? Tipo, é interessante. É que eu sempre salvo a Terra, né? Eu sempre salvo a Terra. Parece assim que tá lá o humano, nós humanos estamos fazendo um filme para dizer como nós humanos somos legais. Olha como a gente é diferente, sabe? Tipo, estamos aqui fazendo uma, né, batendo uma masturbação na da gente mesmo, né? Então, é engraçado, mas esse outro lore assim, a história por trás de tudo, ele é muito legal. E para quem gosta de ciência, para quem gosta de histórias de espaço e até os Star Trek da vida, assim, tipo, isso é muito massa, sabe? Tipo, tu pensar, não, é assim A galáxia gira dessa forma, né? Então, tipo, é interessante. Esse ponto eu achei bem legal. Também gostei disso, achei bem Diferente instigante. também. Bem É. diferente daquilo tudo que a gente tá visto na Marvel normalmente. Assim, você, tipo, sai completamente, assim, tipo, uou! Expande também. Perspectiva. É, expande também para muitas possibilidades futuras dentro disso, eu acho, né? De mostrar outras questões Sim. relacionadas. E o. E a gente sabe que tem. Eles não são os únicos eternos também, né? Todos têm. Todos os planetas devem ter os seus eternos, se for pensar assim, né? Sim, tanto que é a missão que eles saem no final, né? Eles vão procurar mais eternos. Isso, e já e mais personagens entraram no final também. Exato, exato. Querem já entrar no aspecto final? A Bruna comentou no início, e a gente comentou também lá no site, no vídeo, que outra bengala que eu reprovei nesse filme, mas enfim, até entendo, porque eles querem fazer sempre um terceiro ato muito grandioso, né? Que é aquela história de que o Celestial está se formando, então eles precisam localizar onde ele está geograficamente para ir lá tentar combater ou tentar que isso não aconteça, né? Convenientemente, é sempre num lugar ermo, Deserto. onde não tem uma cidade para ser ameaçada, um público para morrer, alguma coisa nesse tipo, né? Muito parecido com o que a gente já viu nos outros filmes do próprio Liga da Justiça, né? Eles precisam, e é aquela bengala dos tokusatsu, né? Que eles vão para a pedreira lutar contra o cara gigante, né? A bengala da É verdade. pedreira da Toy. A pedreira da Toy vai lá porque lá não acontece nada e a gente pode destruir tudo. Então, o final é muito isso, né? É muito isso. Embora eu goste muito da questão de que o Celestial ficou ali congelado, né? Então, ele Sim, virou bonito. uma estrutura, Ponto turístico. uma maravilha do mundo, digamos assim, né? Eu super pensei isso, meu Deus, nos próximos filmes vai ter uma galerinha de barco ali olhando. E à sua esquerda, um celestial que quase explodiu o nosso planeta. E as pessoas tirando fotinhos com suas câmeras. Tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Umas pichação e tal, né? Fora celestiais, abaixo celestiais, não Voltem para o queremos. seu buraco. A Não, raça alienígena. a parte final realmente é bem louca, assim. Eu achei muito massa o fato dele saindo ali e tal. E como a fotografia tá bonita naquela Tá cena bonito. final também, porque passa aquela sensação de grandiosidade, de uma coisa gigantesca. E a luz, como ela usa no final, quando o dia tá nascendo, é super bonito e tal. O que me decepcionou ali nessa parte foi a ideia de que, assim, eles criaram uma ideia interessante do Deviante. De ele absorver as memórias, absorver os poderes dos Eternos. Eu acho que talvez É. faltou tempo. Tem 2 horas e meia o filme, mas Ah, é faltou tempo ainda verdade. assim, Eu né? tinha quase esquecido É isso aí. disso. Isso aí É, é depois necessário. eu tinha quase esquecido disso, porque isso é outro link que eu faço com Liga da Justiça. Esse cara é o Lobo da Estepe do filme. Ah, sim, completamente. Né? Completamente. Inclusive é ruim o Total. CGI, tão ruim quanto o do Lobo da Estepe. Bah, muito fraco. Muito fraco. E ainda me chamam o Bill Skarsgård pra fazer meia dúzia de voz dele. Exato, E exato. o. Não. E o que decepciona é porque, assim, ó, tipo, ele dá uma ideia legal, que, tipo assim, ó, ele tomou consciência, ele sabe que ele sabe que ele é que nem os Eternos, que ele é manipulado pelos Celestiais, e aí, tipo assim, esse bicho tem consciência, esse bicho é, vamos dizer assim, não é um humano, mas ele, tipo, ele é um ser, ele não é só uma máquina de matar, e não se faz absolutamente nada com isso. Sabe, tipo, não se É. aproveita isso de nenhuma forma na história. Então, para que criar? Não cria, então. Deixa ele ser um idiota. E teve um final, assim, ao meu ver, tipo, como ele era o principal vilão do filme até então, até boa parte, assim, vamos dizer, né? E o motivo tão grande pelos quais, teoricamente, os Eternos estavam na Terra, todo esse envolvimento desses dois, essas duas categorias, vamos dizer assim, para ter um final não satisfatório, na minha opinião. Claro que foi legal ver a Tina ali destroçando a cara dele, mas ao mesmo tempo foi ela Foi sozinha tipo assim, numa fácil, né? caverna. Né? É, Foi foi tipo fácil. muito rápido, sem uma emoção. Aí, outro momento, tiveram alguns momentos em específico, mas não teve aquele momento que tu do filme tu fica, uau, Exato, sabe? Não teve o aspecto uau. e ele matou a Ajax, matou o Gilgamesh, mais algum? Foram É, foi. dois eternos que eles morreram. Então, ou seja, os eternos eram divindades, mas ao mesmo tempo eles morreram muito fácil também, Não, né? peraí, ele não matou a Ajax. Ah, Ah, foi não, matou, verdade. matou, Foi. matou, matou, matou, matou. Matou ele, Matou, jogou, jogou matou, ela matou. contra Ele o jogou ela e bichão. o É. bicho matou. Depois só pegou o corpo para fazer a senha Isso lá. aí. É, então é isso. Tem os Eternos e eles também meio que morreram de uma forma muito precária, assim. E o monstro que se abastecia desses poderes, realmente, como o Misael falou, não usou desses dons, não aprendeu com os próprios poderes deles. Então, essa absorção não valeu, né? E nem a parte dele ter consciência dele ser, sabe? Tipo, tá, então cria um dilema moral aí. Não criou dilema moral nenhum, foi só ir lá e a cabeça dele já Eu sou só um vilão, sou só o subchefe aqui. era. É, exatamente. E aí, vamos então, vamos já. Não falamos tantos spoilers assim, acho que a gente não foi tão carniceiro aqui durante o podcast, mas vamos falar bem dessas partes das cenas pós-créditos, né? Porque na primeira, agora me corrija se eu estou errado, a primeira é a do Star Fox, né? Sim. Isso. Tá. Isso. A primeira cena, assim, eu dei uma torcida de nariz, assim, com meio que a cena completa, assim. Ok, a gente viu que tudo resolvido na Terra, os Eternos pegam a nave deles e vão procurar novos Eternos pela galáxia ali. Quem sai é o Druig, a menina que corre rápido, Aí o Macaria. a Makari e tem E a mais. Atena. E a Athena, né? São os três, né? E aí eles vão lá, estão lá no meio da jornada e tal, e surge do nada. Cai do nada. Uma teleporte lá e chega o Pip e o Troll com um CGI bem ruim também, que doeu É, na alma. CGI aí doeu. Doeu Nossa, horrível. na alma, doeu na alma. Interpretado pelo Patton Oswalt, né? Que já tava em Agents of S.H.I.E.L.D. É um cara bem conhecidão lá nos Estados Unidos. Ele faz o MODOK também nessa nova Faz o série, né? MODOK, né? Na série do Star Plus, né? Então, o cara bem conhecido da Marvel e bem conhecido do público norte-americano, que é um cara muito legal também, né? Eu adorava o papel dele, em Agents of S.H.I.E.L.D., por mais besta que fosse. E aí ele surge lá, dando os arrotos, meio bêbado, e apresenta o Star Fox, que já dá uma cantada na Athena, né? E essa parte é legal que ele chega. Mas achei também o visual qualquer coisa, achei. Não foi uma grande surpresa, não achei que mudou a minha vida, até porque. Cara, Star Fox, né? Gente, É, personagem Z. eles não estão mais conseguindo dar um impacto para as coisas porque estão jogando personagens que a maioria das pessoas não conhecem e que a gente conhece, mas não dá a mínima importância, né? Eu vou dizer que eu achei interessante a cena, assim, não avaliei ela com muito fervor, assim, mas achei interessante, bem clássico da Marvel, meu ver, assim, uma chegada, engraçadinho, com o que será que vai acontecer? Só Padrão, que, né? é, bem É o padrão, padrão. mas, tipo, padrão, mas satisfatório nesse sentido Marvel, assim, né? Mas acho que é bem isso que tu comentou, né? Eles. Pra mim, a cena pós-créditos é pra ser tipo um gatilho, assim, pra pessoa ficar É. tipo, meu Deus do céu. Então, como eles Sim. não puderam fazer isso com o personagem em si, eu acho que eles botaram um ator que fez. Que, eles botaram esse ator pra dar uma. Meu Deus, é o Harry Styles. É o Uau! Sabe? Harry Styles, é só Eles pra fizeram. Como eles não tinham um personagem pra fazer esse efeito, eles colocaram um ator pra tentar fazer esse efeito, só que pra muita gente não vai colar esse efeito, porque É, pra mim tem não gente colou. que nem sabe direito quem ele é, ou até quem sabe não gosta dele. Pra eu não tenho. Não é que eu não gosto dele. Não, não, eu, Sou neutra em relação a ele, então achei, ah, ok, sabe? Eu achei É, mais bem. interessante a cena final do filme em si, que é Exatamente. o Sim, fato com deles terem sido certeza. chamados pelo Celestial lá e tipo, ó, agora vamos ver que vocês vão ter que pagar pelo que vocês fizeram. Isso para mim E aí? pareceu mais uma cena pós-crédito do que um final de filme. Pois é, porque É, foi ficou muito foda bem aberto, né? aquele carão aparecendo assim, o rosto do Celestial aparecendo na Terra. Aquilo ali foi muito massa, foi muito legal É, mesmo, assim. foi um impacto muito maior, né? Realmente, se eles tivessem deixado para a última cena, acho que as coisas ficariam mais legais, né? E a gente já sabe que deu aquele título clássico, os Eternos voltarão. Então, voltarão É. mesmo. Só que os segundos antes dessa cena, né, a gente tem de novo a Cersei conversando com o Danny Whitman, que é o Kit Harington, né? Então, eles fizeram legal essa partezinha de meio de triângulo amoroso ali, dos três, achei legalzinho. Mas aí, quando eles estão ali naquele momento que o céu está se fechando de novo, e aí o Danny Whitman dá aquela deixa ali. Ah, então não é só você que tem segredos. Eu, tipo, sério que vocês vão usar isso? Tipo, todo mundo já sabe que ele é o Cavaleiro Negro, já foi apresentado, todo mundo que tá mais ou menos ligado sabe que o que ele vai ser no futuro da Marvel, né? Mas aí eles jogam É meio numa bem ruim. frase tão jogada quanto a aparição do Star Fox, né? Ah, então, ó, tem uma coisa aqui que Pior que eu não você. sabia, então me pegou de surpresa. Ah, viu, né? Assim como eu não sabia desse Harry Styles aí. Ah, então vocês foram surpreendidos. Eu que estou acompanhando as coisas com mais afinco aqui, não foi zero surpresa, zero surpresa. Mas aí acho que o grande lance veio depois, né? Porque a Chloe Zhao trouxe um spoiler massa depois que todo mundo saiu do cinema. E que a Sim, gente saiu do cinema, a gente foi ver a mesma sessão, eu, o Dé e o Misael, e a gente nem comentou, né? Porque a última cena com o Danny Whitman regulando ali sua espada, ébano, né? isso. E aí tá com a caixinha ali, como é que é? A morte é a minha sentença. Enfim, uma frase de efeito ali da caixinha onde ele tá abrindo a espada. Daí ele, será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Será que eu pego a espada? Será que eu não pego? E aí vem uma outra voz, uma segunda voz, e questiona ele: será que você está preparado mesmo para isso? Eu não tinha dado a menor importância para isso. Eu achei que fosse até uma voz do além, um poder da espada, né? Eu Porque achei a que era um espada poder tem da espada. a espada E e aí é que tá, Bruna. Não não é. Não é. Sabe o que que é? é. É a voz que Chloe Zhao falou depois disso, depois do filme. Ou seja, a dica não estava no filme. Eu não conseguiria entender sem o spoiler da Também Chloe não. Zhao, que é a voz de Mahershala Ali. Olha, Bruna sendo surpreendida ao vivaço no Ao podcast. vivo. Uau. Então é o Blade. Pois é, mas por quê? É, exata. Não tem Eu muito tô sentido. meio encucado, guarda-me. É, exatamente. Por quê? Só o futuro dirá, Só o futuro dirá. como diriam na aldeia. É, o Kit Harington deveria ser o único ator que deveria a gente deveria se preocupar com ele, né? Porque ele é o único humano ali no roteiro. Mas também porque é Jon Snow, né? É, Jon Snow ele vai aparecer mais vezes e então Sim. já tem uma conexão muito forte com o Blade, que foi apresentado na Comic Con em 2019, né? Então já faz um tempão, né? Já tem também diretor e roteirista contratados para o filme, mas não se falou mais nada, né? Então, o que será que vem aí? Qual é a conexão do Blade? E aí, eu fico com uma dúvida, assim, porque o Blade é um personagem tão mais sinistro, digamos assim, que vincular ele nesse universo colorido da Marvel, talvez ele perca um pouco da essência É. dele, né? Pois é, não tem muito ligação assim, até onde eu me lembro de só se, claro, eles vão todos ser Vingadores, assim, né? Ou uma equipe de Vingadores que tipo, não tem Vingadores, vai ter uma equipe nova que vai salvar o mundo, salvar os Vingadores, resgatar, sei lá. Difícil, É, difícil. muito louco, muito louco. Lembrando que eles estão plantando as sementes dos novos Vingadores, né? Sim, fora isso ainda. Plantando a semente dos Thunderbolts. É. E o que mais? Que mais que eles estão plantando? É isso. Os novos Vingadores são os jovens Vingadores, né? Jovens Jovens Vingadores. Vingadores. Ah, tá. Tava pensando, Novos Vingadores, eu fiquei, ué. É, são os jovens, né? Que são os mirins. Os jovens, sim. É. E tem o Thunderbolts também, com a questão da chegada da Valentina, né? Da Condessa. É, ou os Ah, Vingadores sim. Sombrios. É, então tem umas deixas aí, umas lacunas para serem preenchidas no, no nos próximos anos. E aí a gente sabe, né, que a gente está gravando esse podcast dia 8 de novembro, mas já na sexta-feira, dia 12, vai ter o Disney Plus Day, que talvez eles deem alguma nova notícia das séries, né, da Marvel. Talvez Sim, comentem sim. alguma coisa do Cavaleiro da Lua, da Mulher Mulher Hulk. Hulk, da Miss Marvel. Então, talvez ali já tenha alguma possibilidade. Quem sabe eles falem do Blade, já que a Chloe Zhao deu esse spoiler aí. Quem sabe eles falem do Blade É, de também. repente algum anúncio de ator que vai participar do filme do Blade também, né? Alguma coisa assim. É, um vilão, Anúncio. então. É, queremos anúncios, anúncios. E é um universo que não para mais, né? Não para mais. Vocês temem um cansaço da Marvel com tanta coisa acontecendo? Sim. Ah, sim, acho que já tá Não. acontecendo, né? É. Não. Não. É, Não. de certa forma não, porque Sim, mas não. É, de certa forma, não, porque nós nerds que gostamos de. Sempre já curti esses personagens. Para mim, esse filme dos Eternos, por exemplo, apesar de ser 2 horas e meia, passou aqui um raio, assim, né? É uma delícia sempre assistir essas coisas. Então, sempre que lançarem alguma coisa nova, a gente vai assistir, né? Depende do que é, né? Se for bom ou ruim. Mas sei lá, claro. Pra mim, o filme eu achei ele bem mediano, né? Essa, minha opinião é até mais negativa do que positiva sobre o filme, mas eu ainda não duvido da Marvel, sabe? Eu acho que tá muito no começo de uma nova coisa para ter certeza do que vai ser ou do que não vai ser, sabe? E como, dado o histórico, eu aposto que vai ser, sabe? Que tem muitas chances de construir algo muito grandioso, não necessariamente igual ao que já foi, porque realmente a construção dos 10 anos foi muito um impacto, uma surpresa, uma novidade, né? Então a gente, claro, É, tem expectativa. esse fator já se perdeu, né? É, pois é, então Já. a gente não tem mais uma surpresa em tudo isso, numa grande construção primária. Agora é tentar remar para continuar, pelo menos num nível assim, né? Mas eu ainda acho que tem como construir algo bem grandioso. Não igual ao que a gente tem nos Sim. Vingadores, mas algo bem grandioso igual, sabe? Igual. É, essa grandiosidade que me apavora um pouco, assim, sabe? Porque tem tantas histórias simples da Marvel que é legal de adaptar, que eles poderiam É. fazer, né? Do que sempre ficar assim, ah, vamos explodir o mundo, vamos explodir o Não, mas universo. isso é uma coisa também. quando eu digo grandiosidade, não é necessariamente Thanos e o estalar de dedos, tá? Não é nesse sentido, mas digo de construção cinematográfica, de coisas que se conectam, de histórias que fazem sentido, de personagens que vão indo de um filme para outro e as tramas vão se interligando. Nesse sentido, não de uma coisa Mas grandiosa no plot, assim, sabe? o grande Mas público vai continuar o vendo problema 30 deles é filmes? Oi? O grande público vai continuar vendo os 30 filmes antes de ver alguma coisa? Pois é, o que eu digo assim, ó, uma coisa que a DC tá fazendo agora, que é o que eu acho que é certo, já que eles também não conseguem acertar a droga do universo deles, mas eu acho que de repente a Marvel podia se inspirar um pouco nisso pra dar sabe, uma Segurada. espairecida entre uma coisa e outra. Tu não precisa ter tudo interligado necessariamente. Por que que tu não pode fazer um filme igual o Esquadrão Suicida, o último que saiu ali, que é uma história, um one shot só, sabe? Tipo, tu tem aqueles personagens ali, tu pode usar eles uma vez só. Tu pega, por exemplo, alguns arcos da Marvel que são apenas um arco de histórias, por exemplo, e não tem ligação com nada. A gente tava conversando na Sim, volta um é Next Wave verdade. da vida, por exemplo, ou alguma outra trama, tipo Marvel Ruínas, Marvels, por exemplo, que tu pode fazer um filme só e contar essa história sem ter ligação com o resto do universo, mas é uma história diferente, é uma história que tem algo humano, algo que não é o mundo explodindo, que é uma história mais autocontida, sabe? Tu não consegue mais, tu não tem isso no universo Marvel. E tipo, essa necessidade de ficar o tempo todo tendo que ligar tudo é irritante, porque vai chegar uma hora realmente as pessoas que vão querer entrar agora no universo Marvel, tem que assistir 45 filmes, tá ligado? O que mais me pesa nesse sentido também é, tipo, vai acabar as possibilidades de destruição catastrófica do mundo, né? Tem o quê? Né? Mais meia dúzia de novos, de grandes seres e superpoderosos que eles podem utilizar. Aí eles vão ter que o quê? Começar a criar outras coisas que são completamente distantes dos quadrinhos, sabe? Acho que daí, nesse sentido, eu concordo bastante contigo de criar pegar personagens e utilizar eles, tipo, missões únicas. Eles são super-heróis, eles estão sempre na batalha, sempre viajando, sempre fazendo alguma coisa, né? Vamos mostrar isso. É, acho que Missões. acho difícil esgotar, assim, porque os gibis aí estão há 60 anos fazendo história e sempre estão inventando uma forma de nova de destruir tudo, né? É, só que ao mesmo tempo, a possibilidade de, eles matam os heróis, eles ressuscitam e aí volta aquilo ali. É É, que muito não. diferente de uma adaptação É. audiovisual. É. O quadrinho, ele possibilita muito mais, Sim. né, esses outros seres, essas outras ameaças e novas ameaças que já são as mesmas. Ah, nesse sentido, faz sentido para o É, quadrinho, mas não faria sentido para o audiovisual. e nos quadrinhos eles rebutam toda hora, então É, todo ano eles olha começam de quando. novo, né? Então Exatamente. O que fica não triste. impede de acontecer isso no cinema também, porque o cinema acabou virando uma Marvel dos quadrinhos, porque agora vai ter multiverso, que nem os quadrinhos, e agora a gente tem que acompanhar XX filme para entender o Vingadores, né? É o que acontece nos quadrinhos. As séries. Séries, é. Ah, que inferno. Tem que assistir tudo. E aí, tem que consumir tudo. Tu deixa de te fazer. Tu entrega tanta coisa que não tem uma coisa tão especial assim, talvez seja. Acho que desses três filmes que saíram aí dos novos, eu não vi Shang-Chi ainda. Vou ver agora quando sair na Disney Plus, que tá demorando muito pra cair do caminhão e alguém botar na internet aí pra gente assistir. Mas por exemplo, Viúva Negra, pra mim, foi um filme extremamente medíocre. Eu ainda não entendo como é que. E isso é uma coisa que eu fiquei. Que eu não entendi. Por que que a crítica gostou tanto de Viúva Negra? Até o público gostou mais de Viúva Negra do que de Eternos. Porque, tudo bem, eu tenho meus problemas com Eternos, mas é um filme, assim, ó, infinitamente superior a Viúva Negra. Sabe? Tipo, até na questão de fotografia, efeitos especiais, mesmo o vilão não sendo grande coisa, ele é... As coisas são mais interessantes, tem mais camadas pra tu... Pra tu ver no filme, sabe? Essa grande. Todo filme tem que ser uma grandiosidade, né? Tipo, é um problema. Viúva Negra é um filme de espionagem, que acabou sendo. Podia ser mais. Podia ser um filme pequenininho, sabe? Podia. Tipo, um Bourne da vida. Não, ele tem que explodir tudo no céu e fazer cair o caralho. E tipo, nossa, pra que tudo isso? E vamos colocar nesse pacote todo essas questões de multiverso que estão se desenhando. E a internet que define as coisas hoje em dia, né? Por exemplo, já definiu que o Homem-Aranha vai ter o Tobey Maguire e vai ter o Andrew Garfield e vai ter o Tom Holland. E aí, se não tiver, na hora, o que, que eles vão fazer? Vão achar ruim? Porque eles definiram que vai ter, sabe? Então, as coisas ficam meio... Então, sei lá, às vezes parecem que saem do controle. É máquina de hype, né? Tu alimenta essa máquina de hype e uma hora ela vem e te morde na bunda, né? Exatamente. Então, sei lá, gente. No futuro aí a gente vai ter ainda esse ano a série do Gavião Arqueiro. A gente vai ter o próprio Homem-Aranha sem volta para casa. E aí termina. E depois a gente vai lá pro ano que vem com o Multiverso da Loucura com o Doutor Estranho. Depois tem o Thor, Amor e Trovão, que esse vai ser lindo demais. Que é Amor e Trovão, né? Algumas pessoas não entenderam o Thor, o Ragnarok ainda, né? Que é pra ser um filme... Que pra mim teve um lance visual que o Eternos deveria ter, sabe? É verdade. Porque ambos são criações do Jack Kirby. Deveria ter uma ligação entre esses dois filmes, sabe? Mas eu acho que visualmente Ragnarok foi muito mais interessante, muito mais épico, e eu acho que podia ter passado um pouco, mas é que aí vai da diretora também, eu acho. Sim, que a Chloe, ela é mais realista, mais pé no chão e tal, e ficou mais, talvez... ficou mais sóbrio, assim, né, e o Ragnarok é mais escancarado, né. Sabe que justamente quando eu pensei, que eu comentei antes, que não teve o fator uau, eu realmente comparei com Ragnarok, porque tem um... todo mundo... Qual é o momento uau de Ragnarok? Todos. Não, mas tipo, claramente tem, bom, claro, mais de um, mas tipo, poxa, aquela hora que ele desce lá e tá tocando Led Zeppelin, poxa, cara, tu não respira ali, tu tá voando da cadeira, sabe? Então foi justamente esse o momento uau que eu pensei, que não teve nada parecido com isso. É uma pintura aquele momento, inclusive, né? O Ragnarok é diversão pura, não tem, mas não tem uma leitura assim que nem Eternos, que tu vai a pensar na humanidade, nas divindades. Ali é rock. São propostas diferentes, né? Ali é rock and roll. Eu entendo. Ali tá rock and roll. Mas falando em rock and roll, voltando à cena pós-créditos do Harry Styles, eu senti uma vibezinha rock and roll ali com trilha sonora. Que tá fora do tom de Eternos. E aí parece uma trilha sonora muito parecida com Guardiões da Galáxia. Acho que essa conexão aí, ela tá meio caindo de maduro também, né? Eu não sei se foi essa música que tocou no meio do créditos, que é a mesma que tocou no final do filme, nos créditos finais mesmo, nas letras mesmo, que é a do Foreigner. Né? Sim. Mas essa banda Foreigner tem tudo a ver também com a trilha sonora dos anos 80, que é o que o James Gunn usa, né? Sim, não. Então, e a vibe tava mais engraçadinha, né? Eles pareciam já fora do tom do filme do Eternos e tava numa vibe já Guardiões da Galáxia. Então, mas acho que essa cena conexão, pós-créditos, né? Eu acho que cabe ser. Não, claro, eu não tô desvalorizando isso, eu só queria comentar essa curiosidade que já me pareceu muito conectada com o Guardiões da Galáxia Volume 3, que inclusive começou a ser rodado no dia que gravamos esse podcast. Exatamente. Olha só. Então... E a gente sabe também que vários filmes, as cenas pós-créditos foram outros diretores que fizeram, né? Nada impede de ter sido o Taika Waititi ou acho que James Gunn, que, né, ainda não, mas ter sido outro diretor que fez essa cena também, né? Pode ser, pode ser. Então é, tem várias dessas conexões ainda por vir. E outra coisa que a gente poderia, de repente, discutir, já falando dessa questão de tudo é muito grandioso, tudo é muito conectado, é que as pessoas, elas assistem o filme já pensando na cena pós-créditos. É. E aí não aproveitam o filme, já, quero cena pós-crédito. Pô, cara, tem 2 horas e meia de filme para olhar aqui. Sabe, não é chegar só na cena pós-créditos. Acho que essa fórmula, ela também já mexe com o público de uma forma bem diferente. É, eu acho que essa daí é a questão, de novo, da máquina do hype. Eu acho que essa é uma das minhas principais críticas, sempre foi da Marvel, que é aquela coisa assim, tu termina, mas tu já quer que ele te dê a próxima injeção de hype. Tu não pode te sair do hype, tu sempre tem que estar no hype. Então, tu tá lá pra ver o filme, mas o filme acabou, tu meio que, tipo, cagou, assim, cara, tá, foda-se o filme, agora eu quero ver a cena pós-crédito, o que ele vai me dizer pro próximo? É verdade, eles criaram um problema que agora eles têm que manter, é um monstro que eles têm que ficar alimentando. Se eles não ficarem alimentando, eles... Como é que vai ficar isso aí? Será que vai conseguir se manter? E aí é um problema, né? Bem sério, assim. Eles têm que começar a variar, cortar, fazer um sem cena pós-crédito. Não, mas eu acho que às vezes nem sempre. Pode ter cena pós-crédito, eu acho que justamente porque o pessoal pode ficar um pouco decepcionado. Mas às vezes, se as cenas pós-créditos que não querem dizer nada necessariamente. Piadinhas. Seja exato, uma piadinha, um momento de descontração. Capitão América em Homem-Aranha Longe de Casa. Mas daí as pessoas reclamam que não teve nada. É uma forma de abaixar o volume, mas manter a ideia, sabe? E já eu fiquei foi tão feliz antes. Que o Ultimato não teve nenhuma cena pós-créditos, foi tão bom aquilo. Sim, porque daí era um desfecho, né? Aí realmente sim, exatamente. Ela tinha todo um quê de não ter cena pós-créditos. Oh, mas a gente já tá falando há um tempão já do pós e tal, mas teve uma cena, eu lembrei agora que teve uma cena que eu achei muito legal. Que foi a despedida do Icarus. Que, sim, sim. Né, ah, é linda aquela cena. Legal. Teve todo esse contexto, né, de Ícaro, né? E toda a história por trás, que logo no início deles falam, né? O garoto que voa perto demais do sol. E assim ele se despede, né? Acho todo esse contexto a ver com a história em si muito, muito interessante, além de ter sido uma cena muito bonita. Então isso realmente me chamou a atenção. E eu acho que vale a pena falar também, que é bem, que talvez foi as coisas mais importantes desse filme, que a gente quase esquece de falar, é o fato de que a DC Comics existe nesse mundo e ela não tem a Marvel como concorrente. Exatamente. É uma piscadela aí, porque o James Gunn andou falando em crossover no cinema, daqui a pouco é uma piscadela aí. Aí daqui a pouco... eventualmente, acho que eles vão precisar. Os grandes eventos dos quadrinhos terminam para adaptar e eles fazem um crossover aí. Eu acho que isso vai ser meio inevitável em algum ponto. Mas aí tem que ser com o Henry Cavill. E qual vai ser o Batman daí? Ah, daí pode escolher. Daí eu já não sei. Vai ser o Robert Pattinson? Michael Keaton. Nossa, mas ele é um abutre, ele não pode? Ah, ele é um abutre. Putz, agora. Caramba, multiverso tá zoado. Aí, gente, também tem problema que o Gordon é o JJ. E o JJ, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? Não, mas qual o Gordon? O Gordon antigo, não o Gordon novo. O Gordon novo é o Vigia. O Gordon novo é o Vigia. Não, é só a voz do Vigia, daí não tem problema. É só o Vigia, ele é só a voz. Atualmente, é só a voz. Sensacional. Não há nenhum ator que não esteja em uma das companhias ou em ambas. Sensacional. Tá louco. O multiverso já tá pirado. Tem o Timothée Chalamet que não tá em nenhuma das duas. Ainda. É. Mas ele é amigo do Aquaman e do... Né? Tudo e do Thanos, e do Thanos, e do Cavaleiro e do da Lua, e do Cavaleiro da Lua. E ainda tem o cara do Esquadrão Suicida. E da MJ, não, da MJ. MJ, é. E do Esquadrão Suicida lá, o... Ah, mas ele morreu já morreu. Ah, ele morreu, é verdade. Morreu nos dois filmes, inclusive. Morreu nos dois, é verdade. Não teve boa sorte o Mr. David das Maltian. Então, galera, vamos para os nossos últimos momentos aí do podcast. Misael, nota para Eternos. Ah, difícil, hein? Mas, enfim, eu não costumo dar nota baixa para os filmes, assim. Eu sempre Quer dizer, quando o filme é muito ruim, eu dou nota bem ruim mesmo. Mas quando é mais ou menos assim, é difícil, né? Mas esse filme, como a gente pôde ver até pelo Rotten Tomatoes, ele tá abaixo de Venom, Tempo de Carnificina, né? Errado, Que é errado, um filme muito errado. superior, né? Não, Porque ele tem tu nem olhou, pá, tu nem olhou. 58% de aprovação no Rotten Tomatoes contra 48% dos Eternos. Então a gente Tu nem olhou. claramente tem essa diferença agora, sabe? A gente pode dizer que Venom é melhor que Eternos. Meu Deus. Ele nem olhou o filme. Se a internet disse, é verdade. Você tá na Se a internet, é internet disse, é verdade. verdade, mas eu acredito, porque eu sei que Venom Tempo de Carnificina com o Woody Harrelson com aquela peruca é um É momento um histórico achado. desse cinema. Tu olhou, Bruna? Não, nem não quero ver. Ah, tá. Nem quero. Maravilhoso. É maravilhoso, sem nem precisar olhar, eu já sei que é maravilhoso, porque o primeiro foi perfeito, o primeiro foi o melhor filme do ano. Nossa Senhora. Mas Eternos é um sólido 2,5, assim. Dois e meio, de 0 a 5 é a 2,5. metadinha. Chegou na metade. Metadinha. Tá ótimo. Tá bem representado. Bruna? É, pra mim também é um 2,5, porque não Uau! é. Eu já tava pensando que ia ser 2,5, 2,7, mas vou ficar no 2,5 mesmo, 2,5. Porque pra mim ficou Isso que, tu olha, mediano. isso que a Bruna olhou no IMAX, hein? Ela Escolher deveria a estar bem mais otimista. É. É isso aí, não tem mais o que falar. É isso aí. Médio. Médio, medíocre. Viu, Dé? Eu vou dar 3,5, porque com certeza. Quando a gente foi olhar no cinema, não tava legal a tela lá, então eu quero ver depois novamente. Então, se é um filme que eu quero olhar pela segunda vez, acho que vale uma nota boa aí, 3,5, e que eu possa ver melhor os efeitos que estavam ruins no cinema. E as lutas realmente não estavam muito legais mesmo, mas os efeitos estavam legais. É. Eu vou de 3,5 também, foi a nota que eu dei no site, no vídeo, então não posso aqui ficar mudando muito, né? Vou manter a coerência, vou manter a coerência. Então aí ficamos com uma nota 3 para os Eternos, numa média aí da geral. Ficou uma nota 3 e tá bem, né? 3,5, Tá bom. 3, tá legal, tá ok. É um filme na média, não é o melhor filme da Marvel, tá longe de ser o pior. Mas é isso, né? Aquela coisa que a Marvel e o Misael comentaram, a máquina do hype, vamos manter o hype. Às vezes o hype nem é, não é 100% atendido, né? Veremos em dezembro, né? Com a volta de Homem-Aranha sem volta para casa. Aliás, ele não vai voltar para casa, então. Quem vai ser esse filme? Quem que vai ser esse filme? Espero que não tenha ligação com nada que a gente viu em Eternos. Eu espero só o que. Mudando completamente de assunto, que eu espero que a Marvel tenha enganado todo mundo do início ao fim na campanha de marketing de Homem-Aranha e que não seja nada que eles mostraram até agora, que seja tudo trailer fake, para a gente sim ter uma experiência realmente compensadora no cinema, porque, como eu falei, a internet já definiu que tem que ter três Homem-Aranha e se não tiver, eles vão ficar brabinho. A lá, Guerra Infinita. É. É. Então, sei lá, Tomara, sei lá. vamos torcer para que seja isso mesmo. É isso. E eu acho também que a partir do próximo Homem-Aranha, a gente teve episódios até agora, sim, né? Mas acho que com o próximo Homem-Aranha, acho que vai dar para a gente ter um pouco mais de noção sobre o todo, assim, né? Sobre essa nova fase, sobre o futuro. Eu acho que isso vai deslanchar um pouco mais, assim. Tenho essa expectativa, pelo menos. Porque, né, até então, justamente até pelo que a gente veio falando de Eternos, tá aí essa nova fase, tá meio Tá largado. começando, tá começando, É, tá tá começando. começando. Estão botando, espalhando as sementes. É. Estão espalhando as sementes. Mas é isso, galera. Ficou alguma coisa para trás aí? Alguma Eu demanda tenho reprimida de um easter Eternos? egg, eu tenho outro easter egg. A gente falou ali sobre Opa! os dois pontos da DC que foram comentados, mas tem também um momento que eles estão ali na casa do Fastos, e aí acho que é o Icarus, que daí tá segurando um livrinho de Star Wars. Ah, verdade, verdade. Eles estão na mesa ali, ele pega um livrinho de Star Wars e quebra a mesa. Garante que isso aqui é Vibranium. Aliás, não falamos das piadas do filme, né? Algumas boas, né? Outras nem tanto. Não tenho nenhuma lembrança, não lembro nenhuma, então passaram em branco para mim. As piadas são todas do Kingo e do mordomo dele, né? Fantástico. Ai, ai. Funcionou, funcionou. Então tá, galera, é isso. Ficamos por aqui com mais um Sala de Vigilância. Não esqueça de seguir a Vigília no Twitter, no Instagram, no YouTube, arroba Vigília Nerd em todos os canais. E faltou a deixa, né, Bruna? Deixa. Deixa pra lá. Ah, deixa pra eu falar. A vigília não para. Ah, tá. Então, tanta água. Eu posso só falar, então? Não, eu só falo, deixa não assim falo, mesmo. Não. Deixa assim, deixa pra lá. Falou, galera. Falou. Valeu. Buenas noches. Valeu. Buenas noches. Buenas. Você escutou Sala de Vigilância. A vigília não para. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.